Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus permaneça em todos os corações. Esta noite abençoada aqui no PAF, para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar uma figura importante do cristianismo, Pedro. Nós estamos numa época das festas juninas que a tradição popular, incentivada pela religião, durante esse período, festeja alguns, entre aspas, santos do cristianismo, não é assim? E agora, dia 29, a tradição popular festeja São Pedro. Eu me lembro de criança as referências ao apóstolo, a essa festividade em que as pessoas muitas vezes estavam preocupadas em se divertir nesse período. E a lembrança propriamente dessa figura tão marcante do cristianismo acaba esquecida. Por isso que a renovação que nós temos do pensamento humano ao longo das épocas, dos séculos, ela é tão fundamental, porque é uma acomodação das pessoas partirem para as tradições e esquecerem aquilo que realmente é essencial. Lembrarmos que Pedro foi um discípulo de Jesus e que ele é um grande exemplo para todos aqueles que buscam a renovação, que buscam o crescimento interior. Nossa palestra foca essa figura tão importante do cristianismo porque ele é um modelo fundamental para a renovação do homem na atualidade. É interessante que Jesus buscou para ser seus discípulos homens, e podemos dizer mulheres, não diretamente, mas aquelas que se acercaram do Mestre e seguiram as suas lições, pessoas simples, pessoas comuns, espíritos que traziam limitações, que traziam imperfeições muito grandes. E dentre eles, Pedro, há uma série de características dessa pessoa que nos inspiram muito e nos faz pensar muito que nós também poderemos um dia passar por uma grande transformação. Porque nós vamos perceber que vários dos, entre aspas, defeitos ou imperfeições que ele tinha, nós vamos identificar em nós. E ele, por uma vivência muito profunda, muito intensa, em pouco tempo em que ele recebeu as lições de Jesus, algo em torno de uns 3 anos, ele pôde sofrer profundas mudanças. Obviamente que ele trazia, sim, a aquisição de conquistas, de aprendizados de outras vidas. Mas ele, nós vamos perceber pelos exemplos que nós vamos citar essa noite, que muitos dos defeitos que ele tinha, das imperfeições, são típicas para nós nesses dias. Sabemos que vivemos uma grande época de transição planetária e que a humanidade vem sendo avaliada, examinada e vem sendo propostas mudanças. Se nós não produzirmos mudanças efetivas, nós estaremos repetindo aquelas mesmas experiências de dor, de sofrimento, de dificuldades que nós já não queremos mais. Então, nos inspirarmos em Pedro e buscar refletir sobre a sua vida é fundamental para todos aqueles que desejam o crescimento, a evolução espiritual. Quando nós vamos buscar as referências sobre Pedro, são algumas importantes, mas nós vamos ver que a vida dele é marcada por episódios, por momentos muito marcantes, momentos que têm grande importância em todo o processo de transformação na sua vida. Pedro, então, é uma pessoa que passou por algumas dessas experiências que nós vamos relatar essa noite e vamos chegar até o ponto em que ele se transforma em verdadeiro apóstolo da mensagem de Jesus, ou seja, aquele que vai levar essa mensagem muito mais do que por palavras, através de exemplos. Ele é alguém que demonstra uma grande autoridade moral porque ele passou por um processo muito grande de transformação. Esses são alguns episódios, então, que a vida de Pedro nos inspira e nos ajuda a refletir sobre a nossa própria evolução espiritual. Só ajustar aqui que eu acho que nós estamos com... Aí... Então, começando a nossa reflexão sobre essa figura tão importante do cristianismo, nós vamos buscar algumas referências para o nosso estudo. Dentre algumas históricas e outras de natureza espiritual, nós vamos citar aquelas que seriam para nós as fontes mais fidedignas para um estudo da vida de Pedro. Nós temos, então, no Novo Testamento, aquela coleção de livros que compreende os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Nós temos uma obra muito interessante também de Carvalho Schutter, que faz a análise do livro de Atos dos Apóstolos, que nos permite também conhecer mais detalhes sobre a vida de Pedro. Há uma outra referência muito importante, que é o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, também fundamental para a gente poder ir um pouco além do que aquilo que os textos históricos que estão nos quatro evangelhos nos traz sobre essa pessoa. E por fim, nós temos uma obra importantíssima para entendermos o início propriamente da organização do cristianismo apostólico, que é o livro Paulo Estevão, que mostra a grande importância que Pedro teve em todo o processo de consolidação da primeira igreja cristã, ou seja, do primeiro agrupamento daqueles que são os discípulos fiéis mais próximos de Jesus. Pedro conheceu Jesus numa manhã em que ele estava lá lidando com o seu ofício, o seu trabalho. Ele estava ali tirando as redes do barco, ele era pescador, e então Jesus, passando por ele, faz aquele convite inesquecível. Segue-me, segue-me e vos farei pescadores de homens. Muito mais do que convidar alguém para se tornar discípulo, ali Jesus estava iniciando um processo de mudança na vida daquele homem. Ali Jesus estava dando a ele a grande oportunidade de transformação interior, porque a partir daquelas vivências com Jesus, a vida dele modificaria radicalmente. Poderíamos, de uma forma simbólica, alegórica, de uma forma figurada, nos colocarmos essa mesma pergunta. Se Jesus se dirigisse a nós hoje e nos convidasse a segui-lo, nós teríamos a mesma disposição que Pedro teve de deixar ali o seu compromisso, o seu trabalho, a sua vida e segui-lo de uma forma tão intensa? Provavelmente nós vamos encontrar muitos argumentos para justificar que não podemos abandonar a nossa família, nem a nossa profissão. O que seria da sociedade se as pessoas deixassem as suas rotinas, os seus deveres? Haveria uma desorganização, um caos social. Obviamente que o convite de Jesus a Pedro é um. Para nós, o Mestre faria um convite diferente. No seu dia a dia, na sua experiência diária, na sua vida familiar, nas suas relações, na sua profissão, segue-me. Deixe de lado aquilo que você considera que é tão importante em todos esses contextos que você atua e segue-me, servindo ao seu próximo em cada uma dessas posições que a vida te situou. Nós temos essa disposição de nos colocarmos realmente como discípulos de Jesus em nosso dia a dia? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer periodicamente, porque nós podemos estar vivendo por viver, podemos estar cumprindo deveres, entre aspas, por tabela, podemos estar seguindo inúmeras recomendações, mas sem atender de fato o convite amoroso de Jesus para nos tornarmos seus discípulos. Podemos estar sendo um indivíduo rotulado com o título de cristão, espírita ou qualquer outra denominação que nós quisermos. Mas na essência, seguimos Jesus? Temos a disposição de abandonarmos as nossas velhas convicções, os nossos achismos, os nossos pontos de vista para uma mudança profunda, radical? Essa é uma reflexão que todos nós que procuramos e seguimos Jesus fazer como uma reflexão quase que diária. Nós cumprimos o nosso papel realmente de discípulos do Mestre? Temos essa disposição? Nós não precisamos naturalmente abandonar nenhum dos nossos compromissos, mas dentro deles, estamos atendendo esse convite? Pedro foi alguém que, de certa forma, ele teve uma disposição impetuosa naquele momento. Ele não entendia muito bem o que o atraía em Jesus naquele momento, mais ou menos como acontece com a gente. A gente não entende muito o que é essa atração que a mensagem e a figura de Jesus exerce sobre nós. Isso decorre da intuição profunda que nós temos, que ele é, como ele mesmo disse, o caminho, a verdade e a vida. Mas nunca vamos considerar que é o Cristo teológico, nunca vamos considerar que é aquele que ficou formalizado pelas tradições. Nós vamos considerá-lo como aquele espírito que veio demonstrar o modelo à humanidade seguir. Pedro, quando ele resolve seguir a Jesus, ele passa por uma série de vivências em que ele vai reconhecendo a natureza diferente daquele mestre. Era comum na Galileia naquele tempo, naquela Palestina tão recuada no tempo, a figura de inúmeros mestres. Mestres como Jesus, andarilhos, que iam de aldeia em aldeia e convidavam pessoas a ouvi-los. Mas Jesus, dentre todos eles, se destacou porque a essência dos seus ensinamentos, até hoje, é aquilo que nós reconhecemos como essencial à vida humana, que são os preceitos de paz, de fraternidade, de amor, de solidariedade, de devoção suprema à divindade. Jesus é esse grande modelo. Após inúmeras experiências, Pedro vai produzir essas transformações, como nós veremos logo mais. Uma das vivências muito ricas que ele e outros discípulos tiveram junto com Jesus foram aquelas reuniões que Jesus promovia ao ar livre. Eram aqueles momentos em que Jesus, distante das construções humanas, integrado ali a uma paisagem, junto ao lago, ou junto a um monte, ou num jardim, ele transmitia ensinamentos de profundo impacto naqueles espíritos em aprendizado. E numa dessas reuniões, Jesus perguntou a eles, então, o que as pessoas estavam entendendo da mensagem de Jesus. Quem era ele? Nós temos esse vídeo que nos traz essa... Esse momento, então, em que Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós me dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque tu não me verão a carne e o sangue, mas teu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Esses 10 versículos do Evangelho de Mateus, ele nos traz muitas possibilidades de reflexão e tem muitas implicações a partir dessas colocações. Nós iremos, então, abordar apenas esse momento em que Jesus indica a Pedro, que é algo especial nessa nossa narrativa sobre o apóstolo, é quando Jesus diz que ele está sendo inspirado pelo Pai. Naquele momento, Pedro já tinha vivenciado experiências marcantes e ele já compreendia que Jesus vinha da parte de Deus, que realmente Jesus era alguém diferente do tempo dele e que ali realmente Jesus era o grande esperado que eles tinham. Não era aquele guerreiro, não era o Messias que iria sobrepor o povo judeu aos demais povos, não era aquele líder guerreiro, mas alguém que vinha para algo especial junto à humanidade. E nesse momento Jesus percebe que o pensamento de Pedro capta essas inspirações de natureza superior. E por isso que ele diz que é o Pai que inspira. Pedro, nesse momento, ele se sente muito feliz. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele narra que Pedro se sente muito satisfeito dessa colocação de Jesus. Mas o diálogo entre ele e Jesus e os outros discípulos prossegue, e num determinado momento, Jesus inicia todo um trabalho de preparo dos discípulos para os eventos que se sucederiam. Jesus já sabia que a morte dele seria algo praticamente inevitável. E o mestre, ele não lutou contra a morte dele. Podemos considerar que Jesus foi o único ser humano que pôde se deixar morrer. Porque ele sabia tudo o que se passaria com ele, todas as consequências futuras, e sabia que era parte de um processo. Afinal de contas, como ele demonstraria a vida espiritual de uma forma indiscutível, de uma forma que os discípulos pudessem adquirir a comprovação final se ele não estivesse sendo visto morto e depois aparecendo em espírito. Então, Jesus foi alguém que pôde se permitir morrer em decorrência das ações das pessoas. Mas nesse momento, então, em que ele começa a preparar o espírito dos discípulos para essa grande transição, Pedro começa a se preocupar. Ele começa a ficar temeroso em relação a Jesus, porque ele ainda não entendia muito bem a missão de Jesus. Então ele começa a dar algumas advertências a Jesus. Ele inverte um papel importante ali. Ele era o discípulo e Jesus o mestre. E ele então cai numa contradição, que é a de advertir Jesus dizendo: as coisas não serão dessa forma, mestre. Não é possível que você, ou o Senhor, sendo um exemplo de tanto amor, de tanta bondade, venha a passar por provas tão difíceis, por sofrimentos tão grandes. Naquele momento, Jesus começa a perceber o que está se apoderando do espírito de Pedro. É algo que era típico da característica dele e que é algo que abre brechas para que uma influência perniciosa se instale ali em Pedro. Ele acaba aceitando, pela ideia do medo, a ideia de que Jesus não teria que passar por aquele sofrimento, por aquela transição que levaria à sua morte. É quando Jesus, então, diz a Pedro assim: se afasta de mim, Satanás. Muitos, quando leem isso, acham que Jesus está confirmando a existência do espírito antagonista de Deus, do anjo rebelado, mas era uma figura muito forte, que fazia parte das crenças das pessoas naquele tempo, era algo que representava tudo aquilo que era contrário a Deus. Tanto é que na narrativa de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele não usa essa expressão. Mas Jesus percebe que ali forças que trabalhavam contra ele, espíritos rebelados, espíritos indisciplinados, exatamente iguais àqueles que, quando estão encarnados, não cumprem regras, que querem fazer as coisas ao seu modo, que querem sobrepor-se sobre os demais, que querem liderar os outros através de manipulações. Jesus entendia que esses seres, então, no mundo espiritual, espíritos humanos desencarnados, mas contrários à ordem que Jesus vinha ensinar, eles, naquele momento, estavam se apoderando dessa fraqueza de Pedro e o levava a refletir que não poderia ser assim, que as coisas não seriam justas acontecer com o mestre aquilo que ele pronunciava. A gente percebe que uma mesma pessoa, ela pode ser inspirada ou receber influências tanto de natureza superior quanto inferior. Nós podemos, em um mesmo dia, receber pensamentos, ideias, estímulos extremamente positivos para a nossa vida, mas passadas algumas horas, dependendo do quanto nós nos tornamos invigilantes, podemos receber também influências perniciosas que podem, através das nossas fraquezas, nos predisporem a agir de uma forma contrária à nossa evolução espiritual. Daí a necessidade da vigilância, daí a importância de estarmos sempre atentos para a natureza do que nós recebemos como inspiração ou influência diária. Nós podemos perceber que ao longo de um dia, de uma semana, de um mês ou de qualquer período da nossa vida, nós estaremos num trabalho constante de seleção daquilo que nos inspira. Por isso que nós não podemos nos fiar, não podemos confiar de forma indiscriminada pelas boas coisas que nós sentimos. Achar que aquilo já é a garantia que nós somos seres completamente blindados de qualquer influência inferior. Muitas vezes nós não percebemos que muitas vezes é dentro da nossa vaidade de nos acharmos influenciados sempre positivamente, é que nós sempre estaremos com a razão. E não percebemos uma ideia nociva ali. Essa vivência, esses dois diálogos de Jesus, quando ele reconhece em Pedro uma inspiração elevada e reconhece nele, algum tempo depois, uma influência negativa, mostra para nós o quanto nós podemos estar sendo jogo desse processo da luz e das trevas, da perfeição e da imperfeição, daquilo que busca o progresso ou aquilo que busca retardar a evolução. Daí a nossa vigilância sendo fundamental em nossas experiências diárias. Em outra circunstância, Pedro vivencia algo que foi fenomenal ali, e eu imagino o quanto ele, João e Tiago ficaram impressionados ao ver Jesus resplandecente e na companhia de duas figuras expressivas do pensamento religioso daquele tempo, que era Moisés e Elias. Jesus ali, junto àqueles dois seres que representavam para eles muitas coisas importantes, e Jesus se mostrando de uma forma incomum, fascinou Pedro naquele momento. E Pedro teve uma atitude muito ali infantil, porque ele não percebeu o alcance daquela experiência que ele tinha. Ele vai dizer para Jesus assim: façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Essa proposta de Pedro é de criar uma espécie de um santuário ali. A cabana ou a tenda era como eles, durante muito tempo, antes da construção dos templos, guardaram os seus objetos sagrados. E ali, então, era uma forma de criar ali uma espécie de um culto. Ali é o pensamento ainda atrasado do espírito que está ainda descobrindo as primeiras noções de espiritualidade superior, mas ele tenta se manter às práticas antigas, às práticas tradicionais. Para nós serve como um alerta do quanto nós, às vezes, diante de fenômenos espirituais importantes, diante de situações significativas das nossas vivências espirituais, nós acabamos reproduzindo aquilo que já vivenciamos em outras experiências religiosas. Muitas vezes nós, na vivência espírita, nós tendemos a querer reproduzir velhas práticas que já precisamos abandonar. Tornarmos certos procedimentos, certas práticas, como se fossem partes dos ritos, das tradições ou das práticas exteriores que nós cultivamos em outras religiões. Nós precisamos estar sempre alertas para percebermos se não estamos transformando toda a revelação espiritual que nós temos em, na verdade, uma adaptação ao nosso velho modo de ser. Não podemos jamais voltar a termos essas experiências, porque elas representarão uma paralisação no nosso progresso espiritual. Se, por exemplo, começarmos a transformar as nossas práticas da casa espírita em rituais, em processos que são muito padronizados, processos que vão seguir uma regra muitas vezes rígida, fora da compreensão da verdade espiritual que está por trás dessas práticas, nós acabamos reformulando as velhas tradições, apenas mudamos o nome delas. Acabamos acreditando que certas práticas da nossa vivência religiosa hoje são um correspondente daquelas de outras religiões. Todas elas têm sua importância, têm o seu significado, mas elas representam experiências que nós hoje estamos tentando transcender, estamos tentando superar. Então não podemos fazer uma adaptação das nossas velhas crenças para ajustar a nossa vivência atualmente na doutrina espírita. E outro episódio marcante da vida do apóstolo é esse. Vem. esses dois vídeos que nós usamos até agora, vocês podem vê-los e outros também de várias passagens marcantes do Evangelho, esse site videosdabiblia.org. É uma produção da Igreja dos Mórmons, né? E são passagens fiéis ao relato dos Evangelhos. Essa vivência de Pedro com Jesus ali, ela é uma das assim mais inspiradoras para nós. Imagine você tendo a possibilidade de caminhar sobre as águas. Você avista Jesus, você já tem uma confiança nele a ponto de dizer, se o meu mestre pode, e se ele disser, eu posso ir, eu vou. E ele começa a caminhar, e ele sente firme a água. Falar isso fora do contexto espírita, falar, por exemplo, no ambiente cristão das diversas denominações, será aceito por fé. Mas falar fora do ambiente espírita ou cristão, as pessoas falarão, isso é uma fantasia que ficou pela tradição. Nós sabemos que Jesus tinha um poder de influência sobre os elementos do mundo espiritual extraordinário. E nós, dentro da doutrina espírita, nós temos um acervo de relatos, de episódios, que mostram que esse fato é completamente possível ter acontecido. Né? Kardec, no livro A Gênese, ele traz a proposição de que Jesus provavelmente criou uma base fluídica para que o discípulo pudesse experimentar aquele caminhar sobre as águas. Mas ali Jesus já pressentia a predisposição de Pedro. Ele era alguém de muito ímpeto, de muita vontade, de acreditar facilmente nas coisas. Mas ele sente medo ali. E Jesus permite que ele comece a afundar em decorrência do medo, porque aquela experiência seria fundamental para ele. Ao sentir medo, o discípulo enfraquece essa base fluídica e ele começa realmente a afundar. Nós podemos trazer essa situação metaforicamente para as nossas experiências como espíritos em evolução. Quantas vezes, a partir do momento que nós já temos algumas lições sobre a vida espiritual, já recolhemos um acervo de ensinamentos, de conhecimentos valiosos, e nós nos sentimos positivamente motivados a agir em meio a situações aparentemente insólitas. Começamos a realizar obras que não tínhamos condições nenhuma de fazer. Começamos a realizar algo que nós percebemos que por nós mesmos nós não faríamos. Enquanto nós estamos confiantes e temos fé, nós conseguimos realizá-las. Enquanto nós admitimos que temos assistência do mundo espiritual a nosso favor, temos assistência divina a nosso favor, temos a proteção de Jesus em nosso favor, nós nos sentimos fortalecidos. Mas basta vir um pensamento de dúvida, de questionamento do quanto aquilo que nós estamos vivendo é pouco provável de acontecer, e nós percebemos que as coisas começam a sair fora de controle. Pedro, ele sente medo, por quê? Ele percebe ali a tempestade que está em volta, o vento forte. E ele então pensa assim, não é possível isso, eu não vou conseguir, isso é algo improvável. E é isso que nessa transposição alegórica que nós estamos fazendo, é o que nós muitas vezes percebemos, que quando nós temos uma dúvida de que nós somos amparados, somos assistidos, quando nós questionamos algo que estamos fazendo e pensamos, isso não é para mim, eu cheguei até aqui, mas eu não tenho mais condições. É o momento que a gente abre a nossa mente ao medo e à dúvida, que nós enfraquecemos todo esse auxílio que vinha nos sustentando. Por isso que se nós quisermos continuar ou até realizarmos algo a mais que seja significativo em nossas vidas, nós temos que continuar acreditando, temos que continuar confiando. Não podemos permitir que a dúvida, porque algo aparentemente é improvável, vá tirar de nós as possibilidades promissoras que nós temos. Isso envolve muitas vezes com os processos de cura. Nós muitas vezes, por não acreditar que podemos nos mudar, ou que podemos obter a cura do nosso corpo, ou a mudança de algum estado nosso emocional infeliz, ou alguma situação que nós ainda estamos tentando superar, pelo simples fato de duvidar, nós anulamos muito do auxílio espiritual que nós temos. E isso, às vezes, nós não percebemos que nós emitimos forças contrárias a todo o auxílio que nós recebemos. Vamos tomar um passe e não estamos muito confiantes de que ali realmente existe uma ação intensiva da espiritualidade para nos ajudar. A simples dúvida que nós abrimos ali, naquele momento, de achar que aquilo não tem muito sentido, aquilo não tem um alcance real, essa simples dúvida, ela já tem uma força de bloqueio muito grande na obtenção do auxílio que nós buscamos. Por isso que a fé, para os primeiros cristãos e para milhares de outros que vieram depois, se tornou uma força tão poderosa. Quando nós realmente confiamos, nós nos predispomos a receber e recebemos o auxílio que nós queremos. Por isso que não podemos permitir que o medo nos ponha em impossibilidade de auxílio, de sermos amparados. Outro episódio marcante da vida do discípulo é aquele episódio, então, em que Jesus começa, ou melhor dizendo, dá continuidade àquelas instruções que iria fortalecê-los. Numa ocasião anterior, Pedro e os outros discípulos perguntam: quem é o maior no reino dos céus? É aí que Jesus pede para trazer as crianças e diz que o maior no reino dos céus seria como se aquele que se fizesse como uma criança. A criança foi um símbolo poderoso que Jesus utilizou. É aquilo que está descrito, como foi na nossa leitura hoje do Evangelho no início. Mas a criança, ela tem uma qualidade especial, que é a predisposição a aprender. O reino dos céus é para aquele que se predispõe a aprender coisas novas sobre esse reino dos céus. Aquele que julga já saber tudo, que julga saber e imagina que tem a compreensão total, ele já se privou do reino dos céus. Porque ele não está aprendendo algo novo a cada dia da sua experiência. Por isso que a criança, ela é um símbolo poderoso que Jesus utilizou. Mas naquele momento, então, a preocupação dos discípulos em reconhecer quem era o maior, quem seria aquele que seria líder, Jesus vai nessa experiência ali em que ele toma a bacia com água, começa a lavar os pés dos discípulos, ele queria prepará-los para que eles compreendessem que todos eles deveriam trabalhar em comum. Todos deveriam formar ali um grupo em que ninguém pretendesse estar acima de ninguém, que ninguém seria o líder, que ninguém seria superior ao seu companheiro. E aí então Jesus completa essa lição após lavar o pé, aos pés de Pedro, começa a explicar para eles que se eles, sendo mestre, se predispunha a servi-los, como não teria que ser a vivência deles depois que ele, o mestre, partisse? Eles teriam que se ajudar mutuamente. Para nós, isso é uma lição profunda. Nós que integramos uma equipe na Casa Espírita, nós que participamos de uma atividade assistencial, nós que participamos de uma tarefa espiritual, sempre temos que nos ver como companheiros, como irmãos. Nós não somos superiores a absolutamente ninguém. Mais tarde, Pedro compreende claramente isso e ele passa a exercer uma liderança extremamente positiva. Pedro já era o líder que hoje, nos tratados aí que fala sobre liderança, sobre chefiar equipes, já denota que ele já tinha aprendido essa qualidade, de que você não se torna o mandatário de ninguém, você passa a ser aquele que junto promove a ação das outras pessoas. Nessa circunstância aí que ele vivencia isso com Jesus, quando ele diz para Jesus: não me lavarás os pés, é a atitude que muitas vezes nós demonstramos de não compreender as grandes lições que a vida tem a nos ensinar. Porque depois que ele fala isso para Jesus: não, os meus pés você não vai lavar, mestre. Jesus fala para ele: se eu não lavar os seus pés, eu não tenho nada com você. Jesus queria que ele percebesse ali naquele momento que ele precisava vivenciar aquela experiência, que por mais sem sentido que ela tivesse, ela fazia parte de algo importante que ele ia aprender. É o que ocorre em nossas vidas muitas vezes, em que nós não entendemos os caminhos que a vida nos leva. Certas situações enigmas que nós vivenciamos, nós ficamos perguntando por que disso? Por que eu estou passando por isso? Nós temos que aguardar um tempo até ver o que ela tem a nos ensinar. E se confiamos na providência divina, se confiamos na ação do mundo espiritual superior, nos amparando, nos guiando, nos ajudando, nós podemos confiar que todas as experiências que a vida nos traz, elas são significativas, elas têm algo a nos ensinar. É que nós temos que aguardar um certo tempo para compreendê-las. Então não podemos ter aquela indisposição de aceitar as lições da vida. Foi o que Pedro, então, nessa experiência, revelou a sua incapacidade, então, de aprender com a experiência que Jesus lhe ensinou. Isso está descrito, então, no Evangelho de João, no capítulo 13. Outro episódio marcante de Pedro, que nos inspira também em reflexões sobre a nossa vida, é aquele momento em que eles estão, então, aguardando Jesus nas suas orações. Jesus pede a Pedro e outros discípulos que ficassem vigilantes naquele momento, enquanto ele, através da sua prece, endereçado ao Pai, buscava as forças para superar aquele momento difícil que ele atravessaria a partir daquele momento. Foi aí que surgiu aquela ideia equivocada que muitas pessoas têm a partir de uma fala de Jesus. Quando Jesus retorna desse primeiro momento que ele se concentrou em oração, ele percebe que Pedro e os outros estavam dormindo. E aí Jesus questiona e diz assim a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí Jesus vai concluir: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muitas pessoas entenderam, então, a partir dessa colocação de Jesus, que o nosso corpo físico nos predispõe a cometermos erros. Mas ali o que Jesus estava dizendo é que eles estavam no limite das forças físicas deles. Era algo que eles não poderiam realmente resistir. Mas, ao dizer que o Espírito está preparado, é que Pedro iniciaria ali, naquele momento, um aprendizado com a dor muito intenso. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Em determinados momentos, nós iniciamos um processo de aprendizagem mais intenso da vida. São aquelas provas mais desafiadoras, aqueles problemas mais intensos, que se nós não estivermos antes preparados, através da oração, através da vigilância, provavelmente nós não teremos uma reação positiva. E de fato, Pedro, ele começa a partir desse momento a demonstrar uma série das suas imperfeições, como naquele episódio que se segue quando os guardas vêm prender Jesus. Pedro, no seu ímpeto, e isso era uma das características dele, de um ser muito impetuoso, muito propenso a ações muito intempestivas, ele era muitas vezes extremamente radical, ele era muitas vezes extremamente exigente na forma de agir, é o momento que ele então puxa sua espada e fere um dos empregados do templo que acompanhavam os guardas ali que vinham prender Jesus. É quando ele, então, ao tirar a espada, cortar a orelha de Malco, Jesus faz uma advertência gravíssima a ele. E até hoje essa advertência ela deve ser pensada por aqueles que tomam Jesus como seu salvador ou seu mestre. Nós estamos guardando as nossas espadas? Ou nós estamos retirando essas espadas simbólicas diariamente nesses confrontos que nós travamos uns com os outros? Essa reflexão é muito importante porque, nesse momento, Jesus enunciou ali o princípio da lei de ação e reação. Ele nos diz que as nossas ações desencadearão reações consequentes. Se eu viver para a violência, um dia a violência me alcança. E é interessante que há um simbolismo na própria forma como Jesus morreu. Ele, que era alguém que tinha um poder extraordinário, a ponto de poder caminhar sobre as águas, ao ponto de poder fazer outra pessoa caminhar sobre as águas, alguém que tinha o poder de restabelecer o funcionamento de órgãos, Ele, naquele momento, ele tinha poder suficiente para se privar de todas essas situações. Mas ele não poderia em nenhum momento demonstrar força perante os seus discípulos. Porque se Jesus, que não utilizou gestos de violência, ele acabou sendo mal interpretado e ao longo dos séculos as pessoas tomaram suas palavras e certas circunstâncias para legitimar a violência, se em algum momento ele tivesse usado a força para dominar, se sobrepor, ele teria posto a perder todo o seu ministério, toda a sua missão de esclarecimento. É por isso que Jesus, então, de uma forma simbólica, ele demonstra que a força de nós resistirmos a qualquer situação nunca será pela violência. Emmanuel nos traz uma figura muito interessante para refletirmos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo, simbolizando que, a partir daquele momento, a vitória do Espírito não seria nunca mais pela violência nem pela força. Seria essencialmente pelo quê? Pela paz, pela deposição das armas. Nos nossos dias, essa reflexão ela deve ser feita por nós quase que periodicamente, porque nós estamos ouvindo muitas pessoas argumentando a favor da violência, do armamento. E não vai aqui uma crítica direta a ninguém, a nenhuma situação. Vai apenas a lembrança do que Jesus falou. Se nós vivermos pela espada, ou seja, pelo uso da força, da violência contra as pessoas, nós estaremos perpetuando esse ciclo de violência que nós estamos sentindo, vida após vida. Hoje eu firo, amanhã eu serei ferido. Então a lição do Mestre, ela é inesquecível. Pedro, ele vai passar por uma transformação muito grande a partir das três negativas. A dor e o remorso começa a transformá-lo de forma assim intensiva. Pedro, ele é defrontado pela natureza inferior e imperfeita que ele não acreditava ter. Ele faz aquilo que os Espíritos nos recomendam constantemente, de que nos conheçamos para poder produzir mudanças. É a partir do momento que ele é confrontado, ele que se imaginava extremamente leal e fiel a Jesus, em que ele percebe que ele não teve a força moral para se dizer discípulo de Jesus por três vezes ao ser questionado por diferentes pessoas, ele se sente, então, ali naquele momento, profundamente decepcionado. E é quando ele, se retirando daquela cena dolorosa da prisão, do início do interrogatório de Jesus ali pelos sacerdotes e pelos fariseus, ele sai com um pensamento muito perturbado daquela cena, e ele, num determinado momento, ele sente como se Jesus estivesse presente ali junto a ele. E aquela presença de Jesus, que provavelmente é o pensamento do Mestre buscando o discípulo naquele momento de profunda decepção consigo mesmo, faz Pedro lembrar de algumas lições que ele teve junto a Jesus, que faz ele entender que todo aquele radicalismo que ele tinha de achar e julgar as pessoas de uma forma muito severa, de uma forma muito exigente, deveria ser diferente. É quando ele lembra essa colocação de Jesus: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. É ao reconhecer que ele próprio era um ser extremamente frágil, é que ele começa o processo de verdadeira mudança. Todas as lições, todas as experiências com Jesus, fenômenos impressionantes que ele presenciou, só passam realmente a contribuir na mudança dele a partir do momento que ele se reconhece naquilo que realmente ele era, uma criatura frágil. Alguém que não era tão leal quanto ele imaginava. Alguém que não estava entendendo bem os propósitos do seu mestre. É a partir desse processo que ele começa a se modificar. Então aqui a gente percebe que a dor, muitas vezes, é a força poderosa que vai despertar em nós essa autoconsciência. Por isso que dizer que a dor é um instrumento fundamental da evolução não é masoquismo, não é um pensamento errôneo, não são ideias que nós temos que nos libertar. Na verdade, há momentos fundamentais em que nós teremos sim que passar por situações críticas, em que nós passaremos por grandes sofrimentos, porque são as forças poderosas que mudam aquilo que antes nós não compreendíamos. Por isso que nos esforçarmos em corrigirmos as nossas ações antes da visita da dor é algo que pode nos poupar do sofrimento. Mas se nós não fizermos, ela será inevitável no nosso processo de transformação. E nessas três negativas que Pedro faz de não conhecer Jesus, aquilo se tornou para ele um grande peso. Aquilo traz para ele um remorso, uma culpa muito grande. Mas é interessante que Jesus, ele vai redimir Pedro dessa situação posteriormente. Depois que passa todo aquele drama do Calvário, toda aquela situação tão dolorosa da morte de Jesus, do desaparecimento do seu corpo, numa certa ocasião os discípulos estão nos seus afazeres comuns, estão lá pescando, e eis que no barco alguém avista alguém na margem chamando. João, que estava presente ali, percebeu que era Jesus e disse ao mestre. Pedro se atira à água e vai nadando para encontrar Jesus. Antes, Jesus disse para eles, olha, joguem a rede daquele lado que vocês vão pegar muitos peixes. Quando Pedro está ali então com Jesus, que ele reencontra Jesus, era a terceira vez que Jesus aparecia em espírito para eles. Então, naquele momento, depois que eles tomam a refeição que Jesus tinha preparado para eles, né? Lembrando sempre que ele, mesmo como espírito, tinha um grande poder sobre os elementos, tanto do mundo espiritual quanto material. Depois daquele momento em que os discípulos estão ali reunidos com Jesus, Jesus vai redimir Pedro desses três momentos que ele nega Jesus. É quando ele pergunta para Pedro assim, Simão Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, sim, mestre, eu amo muito. Jesus dá aquele intervalo e mais uma vez pergunta, Simão Pedro, você me ama? E aí Pedro já começa a estranhar aquilo. Porque já tinha dito a Jesus, tinha sido claro, tu me amas? E Pedro, mestre, o senhor sabe o que está no meu coração? Eu o amo. E mais uma vez Jesus pergunta, Simão Pedro, tu me amas? Aí acabou para Pedro, né? Imagina, ele deve ter sentido naquele momento que Jesus não estava acreditando no amor dele. Na verdade, essas três colocações de Jesus, mais tarde Pedro entende isso, que era a forma de redenção dele. É a forma de ele perceber que as três negativas, mais tarde, elas representariam toda a fidelidade que ele teria que ter a Jesus ao conduzir as ovelhas de Jesus. Porque a cada vez que Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, ele diz, apascenta as minhas ovelhas. Uma das grandes dificuldades de Pedro foi o medo. Em vários momentos, é o medo que gera nele ou a violência, ou gera nele a covardia. Esse mesmo mecanismo que nós entendemos que é o que é a nossa resposta. Quando nós estamos com medo, ou nós agredimos, ou nós nos protegemos, recuamos. Pedro, naquele momento em que ele nega Jesus, é o momento da covardia. É o medo que o faz se sentir assim. Naquele momento que ele agride o soldado, é o medo que o motiva à violência. Mas naquele momento, Jesus começa a produzir uma mudança significativa no discípulo, ao dizer, então, para que ele apacentasse as ovelhas, era no sentido de acalmar, de espantar o medo, de conduzir as outras pessoas àquelas convicções que ele, Pedro, com a dor, o sofrimento, tinha consolidado de todo o aprendizado junto a Jesus. É interessante que ele vai se tornar, após toda essa vivência, ele vai se tornar uma pessoa extremamente segura das suas decisões, das suas ações. Tanto é que quando eles iniciam as pregações, ele falava sem medo nenhum. Mesmo intimidado pelas autoridades religiosas, ou mesmo intimidado pelas outras pessoas, ele já não tinha mais medo, porque ele já confiava plenamente naquilo que Jesus tinha ensinado. Ele já não tinha mais por que ter dúvida. Ele não tinha dúvida sobre a vida após a morte. Ele já não tinha mais dúvida de que Jesus era triunfador. Ele já não tinha mais dúvida de que muitas coisas eram possíveis àqueles que estão cumprindo o seu dever. E isso é algo extremamente inspirador para nós. Quando nós nos libertarmos dos medos internos que nós carregamos, quando nós bloquearmos esses medos que de diversas formas as pessoas usam para nos controlar, nos manipular, para nos conduzir, nós seremos criaturas extremamente pacificadas, mas seremos extremamente ativos. Seremos corajosos e prudentes e não mais impetuosos e desastrados nas nossas ações. Por isso que o medo deve ser uma das forças que nós temos que controlar dentro de nós. Não que ele não seja positivo na nossa sobrevivência, na nossa estada no mundo. Mas aquele que já identificou o seu trabalho no mundo, a sua missão, a sua tarefa, não necessita ter medo. Não necessita sentir-se alvo de ameaças, não precisa se sentir vulnerável a nada. Por quê? A nossa força não é nossa mais. É a força que vem do alto, é a força que nos sustenta. Por isso que identificar os nossos medos e combatê-los é algo fundamental em nossas vidas. E é o que Pedro inicia então como apóstolo e o torna uma grande liderança então. Pedro ele vai se tornar alguém tão marcante. Nós não teremos tempo hoje de falar muito da sua atuação como o condutor, o orientador da comunidade cristã naqueles primeiros anos do cristianismo, mas ele demonstra características admiráveis. Ele é o exemplo de verdadeiro discípulo de Jesus e homem transformado pela fé. Ele demonstra qualidades como a conciliação, quando há possibilidades de separação entre os discípulos de Jesus, ele apascenta as ovelhas. Ele torna pessoas que tinham diretrizes completamente diferentes, como Paulo e Tiago, pessoas que se mantiveram, apesar das suas diferenças, unidos no mesmo objetivo. Ele vai se tornar alguém de uma fé ardente e profunda, de extrema capacidade de ação, e ele vai ter o equilíbrio nas horas graves. E ele exerce a caridade acima de tudo. Pedro, ele leva a palavra consoladora, mas ele leva a assistência também. Algo que muitas vezes ao longo da história do cristianismo se esqueceu, que a nossa vivência evangélica, ela sempre será essencialmente ensino, aprendizagem, mas caridade acima de tudo. Caridade que transcende o ato material em si, mas a caridade nas relações que nós vivenciamos, em qualquer uma das atividades que nós exercemos, dentro da casa espírita, fora da casa espírita, entre nós, qualquer que sejam as nossas ações, a caridade deve ser o nosso guia, ela deve ser o nosso norte na nossa caminhada. E ele é alguém, então, que traz lições preciosas para a nossa vida. E nós vamos encerrar a nossa exposição da noite com uma música que faz uma síntese sobre a vida de Pedro. Ela é uma composição, então, de Tim e Gladstone. E ela é interpretada pelo Tim e Vanessa. Vamos ouvir, então, para a gente poder sintetizar tudo isso que nós falamos essa noite. Yeah. Vocês viram que a música, ela faz referências à forma como Pedro morre, né? A tradição cristã diz que ele, devido às perseguições que o cristianismo tinha naquele início da era cristã, ele vai ser crucificado, como era a pena típica naquela época no Império Romano. Só que ele não queria ser como Jesus. Ele tinha compreendido a essência da humildade. É quando ele pede, então, que ele fosse crucificado de ponta cabeça. E é o que ele diz, né? Os pés dele, é o que a música diz, os pés passam a indicar os céus, né? Indicar que muitas vezes a dor e o sofrimento, ela é a grande forma da nossa libertação. Vejam que as grandes realizações da vida não nos livram das experiências necessárias, mas nos preparam para elas. Muitos têm dificuldade de entender hoje, nos nossos dias, em que há tanto a ideia do hedonismo, do pensamento tão voltado ao prazer, do porquê que a dor ela é necessária à experiência humana, à evolução do espírito. Não que nós gostemos da dor e queiramos a dor, mas ela, infelizmente, ela é fundamental para o nosso aprendizado e a nossa evolução. Ou, felizmente, depende do nosso ponto de vista. A dor é muitas vezes a forma de nos libertarmos de uma série de compromissos, de uma série de dificuldades que ao longo das vidas nós vamos adquirindo. Essas são as nossas reflexões. Há muito mais para se estudar, para se pensar sobre a vida de Pedro, mas para nós começarmos já está bom essas reflexões. Que Jesus então nos abençoe a todos e fica aqui a minha gratidão pela bênção, oportunidade de podermos nessa noite compartilhar essas ideias. Muito obrigado a todos. Essas palmas ficam para o nosso querido Pedro, que ele nos inspira então muito. E no site, ó, antenormorais.com.br, também nessa página do Facebook, eu vou disponibilizar lá o áudio da nossa palestra. Se alguém quiser ouvir, encaminhar para alguém, vai estar à disposição. E se der tudo certo, vai ter o vídeo também. Tá bom? Obrigado, gente. Fico com Deus, viu?